Foi tão calmo assim. Pode ser um bom sinal ou nada, nada demais. Algo me faz recordar. Toda história tem seu fim. Já não quero acreditar. Alguém chorar por mim, sei o que dói, que dói. Não vou negar, quase chorei também. Não vou negar, quase chorei também. Por isso eu sei que dói. Alguém chorar por mim, sei que dói, que dói. Não vou negar, quase chorei também. Não vou negar, quase chorei também.